9, informo que a previsão é mais de 5 minutos, ok? Informo que o senhor será o número 3 na sequência. Não é procedimento padrão, ok, do solo, autorizar o acionamento sem início do pushback, ok? Aguarde. Fica a critério da tripulação, ok? Informo que o solo não autoriza, porém fica a critério do comandante. Mostra 6620, não pode chamar o controle? 6620, está dando, pode ser 0190, pronto. 6620 está autorizado a alinhar e manter. Eu mantei 9-0, 3-6-6-2. 6201, decola as 41, controle 19 decimal 135. Nosso 9 decimal 35, 6201, obrigado, boa noite. O 362 pelo ponto, ele decolar, vento 150 graus, 8 nós. Aqui é o Chunel 6201, contato radar, Prodileda, estou para o nível 360. Por onde leda, direta presente, 360, 6201. Objeto 6748, completa final, torre 118, desse momento, eu vou pôr. 26 graus. Taxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 015, bom voo. Parte no Índia, ponto de espera, está no 0186, com a torre, com 25, aqui, chamada 7750, bom dia. Oxane 6310 na escuta. Escuta. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem à retaguarda do Airbus da TAM. Voo no 889 na escuta. Caso deseje autorizado acionar, chame para o táxi. Informo, porém, que será o número 2 na sequência, ok, para o táxi. Decolou aos 43, controle 19 decimal 35. 1935, controle 3662, boa noite. Salvador, boa noite, 3662 da TAM, Pucas e Par. Boa noite, TAM 3662, contato radar, vou para o nível 370. Vai para 370, 3662 da TAM. Eu chamei a minha 3 no 3, desfixe, chamei ela bom, desça para 4 mil pés com ajuste 1-0 no 5. Obrigado, relação aqui, sério, número 2 na aproximação, o chamei a minha 3 no 3. Manter a posição. autorizado, 3850, né, Matheus? Meia, torre 18, meia, tá. Salvador, voo 776. Prossiga 776, aproximação. Reporte e trem checado para todos os tempos. Câmara. Meia 714, sola 46, livre à direita. E chama 219, sobra. 219, viado. 251-961-3325-8662-01, obrigado, boa noite. Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 743. Contato, seu Xenerme 310, com 174 a bordo, alterna Natal, 3 horas e 20. Entendido, Natal, 3 horas e 20, 64 a bordo. 164. 164, ciente. Táxi Índia, ponto espera, chame a torre 186, ajustando 015. Bom voo. Obrigado. Ano 3662, chame Recife 12545 e alterna 12685. 12645, 2685, 3662, até uma noite. Boa noite. Puxa, né, 6316, está autorizado a final de LS, desça para 2000, informei estabilizado no localizador. Contato com o 1829, temos 116, bordo alterna Campinas, com 3 horas e 45. Ciente, táxi via parte 1 no Índia, ponto espera, chame a torre 186, ajustando 015. Bom voo, gol 989. Ciente, muito obrigado. Pátio Índia, 2,5, ponto espera. Até a próxima. 3858, o centro solicitou manter o perfil da CEL. Flash, 3858. Solo 51, direito 29, solo. 219, direito, não vai ter meia. Metro 10, livre decolagem quando pronto, vento 160 graus, 8 mais. Táxi via Alfa, Juliette, portão 08, boa noite. Alfa, autorizado, né, manter. Mano, 604, aguarde de cópia. Ué, dá pra entender a saída? A saída? Momo, transição, froti. Não confio, pode dizer. Momo, Mike Oscar com transição, froti. Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango India. Chame Recife na frequência 12545 e alterna 12685. 12545, 12685, tá 3285. Chame 310, boa noite, contato cadastro, estou para o 350. Nove, livre decolagem, 1160 graus, 89. Localizador avistando aqui na minha 316. 316, completa final, torre 18-6, tomou posse. Obrigado, até daqui. Então, Salvador, boa noite, aqui na minha 313 e elétrico. Cheque 313, cheque 3, livre pouso, vento 160 graus, 8 nós. Decola 56, controle 19, decimal 35. 19, 35, boa noite, boa noite, boa noite. 7889, da Euleda, cruza Miguel. Boa noite, gol 1889, boa para o nível 360, autorizada para a Euleda, e troca transponder para 5065. 7 para a Euleda, vai trocar para 5065, 889. 0072, controle 119, decimal 35. Boa, unidade 357, agora vamos fazer uma decisão de voo para Fortaleza, pela 2319. Decolador no 0, temperatura 2, esquerda, para a saída 9, para o controle 5072, zona 35, Bom, 604, correto, chame pronto. Salvador. Boa noite, web, 6747. 6747, prossiga. Coordenada 360, só confirmando a matrícula, é web 6747? Afirmativo, 6747. Confirme a hora estimada de calça fora? Aos 30. Ok, chame mais 10 minutos, ok? Informo que o plano só chega uns 25 minutos antes. Tá tranquilo, só pro coordenado. E qual seria a saída prevista pro Guarulhos? Provável saída da EL. Tá, ok, obrigado. Arol. Beijo, bom voo. Da Gol. Gente, Olimpo 00, aguarde cópia. 3, sola 00, chama 129, se vai à direita. 319, ó. É 390, chama Recife, 12545 e alterna 12685. Se vier Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, 310, 6313. 63, 13, Juliette, portão 05. Juliette, 05, portão 03, portão 03, Juliette. Bruno 889, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 1-3325. 351-3325. Azul 4209, está autorizado a final de elétrico, informe do localizador. Colocou 1604 no Taxi, no 604. And it's 587, go ahead. This is 587, QNH 1015, you copy to Sierra Alpha Echo. Do Salvador, São José dos Campos, o nível 260, a aerovia Upper-Whisky 50, conforme rota do plano, pista 10 com curva direita, saída da L, da Eudes, controle 119.35, transponder 5561, Olimpo 00. Transponder 5561. É o Leda Eudes com curva direita no pátio militar acionado. Chame pronto para o táxi, o Olimpo 00. Liga. A posição.